enfiado no bolso, chega ameaçando, semi-malemolente. Nós conhecemos bem todos seus lindos desmaios, seus colapsos de paixão, quedas de sofrimento. Ela é mestre da arte de ser atriz, dona do jogo, da verdade e do fingimento. Ela é soberana dos tecidos transparentes, reina sobre os descendentes daqueles povos mais decentes. Ela pensa e dispensa, solta, improvisada, séria, compenetrada, chora entre gargalhadas. Ela é mestre do meu andamento, senhora do tempo, dona das cadências. Devassa e gloriosa, o avesso da modéstia, entrega-se aos ventos. Verdade do fingimento.